Em 5 segundos, podcast do Alexandre Sena. Olá a todos, eu sou o Alexandre Sena, trazendo para vocês mais um podcast. Hoje é quarta-feira, 20 de julho de 2005. Eu que não costumava falar a data no podcast, achava isso meio estranho, né? Falar que hoje é dia tal e a pessoa às vezes só baixa e ouve o podcast 3 dias depois. Mas eu vi que é bom a gente falar a data, pro ouvinte não perder a referência. Às vezes eu falo sobre alguma coisa que aconteceu na última quinta ou na semana passada, é bom pro ouvinte não perder o referencial de tempo sobre o que a gente tá falando. Agora eu vou procurar falar sempre a data de publicação no início do podcast. E a pedido do Ricardo Macari, o grande Ricardo Macari do Código Livre, este podcast agora está indo ao ar em estéreo. Parece que ele estava tendo dificuldades em incluir o nosso podcast na rádio em streaming dele, exatamente porque eu estava gerando a MP3 em um só canal de áudio, mono, para o arquivo ficar menor. Eu fiz alguns ajustes aqui para permitir que o arquivo ficasse em estéreo sem ficar com um tamanho muito maior em megabytes. A minha preocupação sempre é com quem não tem banda larga e acessa a internet por linha discada. Um podcast de 10 mega, por exemplo, pode levar mais de uma hora para ser baixado. Eu vou estar sempre testando novas taxas de compressão para tentar diminuir o tamanho do arquivo, sem prejudicar muito a qualidade do som. Eu vou começar soltando um comentário do nosso ouvinte Ricardo Rico, de São Paulo. Outro dia eu estava falando com ele pelo Skype e ele demonstrou interesse em criar um podcast voltado para ação social, algo que eu achei super interessante, até porque uma necessidade que eu sinto aqui no Brasil é de se criarem mais podcasts com temas variados. A gente ainda tem uma concentração muito grande de podcasts voltado para a área de tecnologia, para a área de informática. Eu acho interessante diversificar os assuntos. E um podcast voltado para projetos sociais é uma ideia excelente. Mas vamos ouvir o recadinho do Ricardo. Olá, Alexandre. Aqui quem fala é o Ricardo. Eu falei com você esses dias via Skype e tirei dúvida a respeito de podcast e falei para você que nosso podcast ia ser voltado para a área social. Então, eu acho que você vai se lembrar aí. Bom, estou gravando aqui esse áudio e-mail para você, meu amigo Alexandre, que... eu tenho duas dúvidas aí para tirar com você. Bom, primeiro eu já defini, meu podcast vai ser mesmo sobre questões sociais, ONGs, trabalhos, e aí eu vou te informar assim que o primeiro já estiver pronto. Cara, eu queria que você me ajudasse em duas coisas. Primeira, que programa que você usa para mixar e para gravar, que eu tenho usado o WavePad, mas quando eu coloco lá o Stereo Mix, que é para recolher todo o som do computador, meu, fica muito chiado, fica muito alto, fica meio estranho. E a segunda é uma outra dica, que faz tempo que eu estou querendo saber isso, e eu vi que você consegue fazer isso lá no Orkut. Quando você coloca um link, você cria ele como se fosse um link mesmo de internet. Eu tentei já fazer isso com código HTML e não consegui. E eu já vejo que às vezes as pessoas colocam lá mesmo, em vez de digitar o link, coloca lá, clique aqui, coisas do tipo, e fica o link. Então eu queria saber como que faz isso. Se você me ajudar, cara, vai ser muito legal. E o programinha que grava aí, que você mixa, para que eu possa, depois que eu gravar a voz, jogar um áudio, fazer alguma coisa, gravar a voz, jogar música, aliás, né, não é áudio, e fazer... começar a produzir os podcasts aí. Já tenho a ideia bem formada na cabeça, estou colhendo bastante informação para gravar uns 2-3 aí de teste, e aí depois eu vou jogar isso daí. Falou, cara, muito obrigado, valeu, e aguardo aí a sua resposta. Bom, eu já tinha respondido por e-mail ao Ricardo, mas aqui vai a resposta também. Primeiro, os programas mais conhecidos para fazer edição e mixagem de sons são o Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, que é gratuito, o SoundForge, S-O-U-N-D-F-O-R-G-E, e o Cubase, C-U-B-A-S-E. Para a galera que usa Macintosh como eu, o programa mais indicado para edição de sons é o GarageBand. Só que eu não tenho o GarageBand instalado aqui, então eu tenho usado o quebra-galho, um ótimo quebra-galho, aliás, que é o Final Cut, que na verdade é um programa de edição de vídeo. Todos os programas de edição de vídeo digital, Final Cut, Premiere, Smoke, Lead, eles também têm, óbvio, canais de áudio que podem ser editados e mixados, possibilitando também a criação de podcasts. Mas são programas mais pesados, claro. A especialidade deles é editar imagens, editar vídeos. Então, para quem vai trabalhar somente editando áudio, fazendo pequenas mixagens para o podcast, o melhor mesmo é trabalhar com um programa específico para isso. Audacity, SoundForge, Cubase ou GarageBand. E é importante, claro, fazer a exportação do som para um formato adequado para a internet, que no nosso caso é o formato MP3, o já consagrado formato MP3. Alguns programas de edição já fazem essa conversão automática para MP3, outros não. Geram um arquivozão WAV ou AIF, mas aí há vários outros programas que convertem esse arquivozão para MP3, sem grandes dificuldades. A outra dúvida do Ricardo era relativa a criar links no Orkut. A questão é que o Orkut não permite o uso daqueles comandos em HTML que a gente já conhece, as tags, que a gente marca usando sinais de menor e maior. Para fazer um negrito em HTML, por exemplo, a gente coloca sinal de menor, B de bola, sinal de maior. Colocando isso no código, o texto na sequência sai negritado. No Orkut, em vez de sinal de menor e sinal de maior, a gente utiliza colchetes. Abre colchetes, comando, fecha colchetes. E alguns comandos também são diferentes. O comando de link é fácil, é link mesmo, L-I-N-K. Para botar um link, por exemplo, apontando para o Google, a gente escreve assim. Abre colchetes, link, fecha colchetes, http://www.google.com, abre colchetes, barra link, fecha colchetes. Espero que eu tenha solucionado sua dúvida, Ricardo, e agradeço demais por você ter mandado seu recadinho em áudio aqui pro podcast. Quem quiser também mandar seu comentário, é só mandar o recado gravado em MP3 ou WMA para alexandresena@gmail.com. Eu queria também comentar aqui rapidamente a citação que o podcast do Alexandre Sena recebeu do portal Pod Brasil, www.podbrasil.com.br. Um novo portal aí de podcasting que inclui o nosso podcast no top 5 deles, os 5 melhores podcasts do Brasil, junto com o Gui Leite, a Mariana Eva, o Maestro Billy e o René de Paula Júnior. Fico muito feliz com a citação. Eu que comecei muito recentemente com esse negócio de podcasts, fico até meio bobo de ser citado juntamente com outros podcasters que já estão aí há bem mais tempo. A proposta do Pod Brasil, segundo eles mesmos escrevem, é tentar profissionalizar a produção de podcasting do Brasil. Criar um padrão, uma cara mais profissional para os podcasts do Brasil. É uma proposta interessante, embora bem questionável. Tivemos uma polêmica boa agora na nossa comunidade no Orkut sobre essa questão de tentar impor um formato de rádio ao podcast. Mas é uma polêmica, uma discussão super interessante que eu vou abordar em uma outra edição. Mas vamos logo ao assunto principal desta edição, que é a entrevista que eu gravei semana retrasada na Rádio Ralacoco, que é uma rádio comunitária mantida por alunos do curso de comunicação da Universidade de Brasília. Eu já vinha há muito tempo querendo fazer uma matéria sobre essa rádio e achei muito oportuno agora, nesse momento em que a gente começa a ver a explosão dos podcasts no Brasil. É importante lembrar que alguns dos princípios que norteiam o fenômeno dos podcasts, que seriam dar liberdade de expressão e democratizar a comunicação e a produção de conteúdo informativo, tudo isso já vem sendo buscado há bastante tempo pelas entidades que mantêm rádios comunitárias. Se a gente lembrar que apenas 10% da população brasileira tem acesso à internet, logo a gente vê que a democratização dos meios de comunicação no âmbito digital, utilizando bem a internet, essa democratização ainda é bastante relativa. Então, o podcast e a internet como um todo ainda não são capazes de atingir as massas, o povão, mobilizar as pessoas para assuntos de interesse social. Os veículos que realmente têm alcance popular, que realmente atingem o grosso da população, ainda são as mídias tradicionais, especificamente a televisão e o rádio. A televisão, claro, ainda é um meio caro demais para ser tocada inteiramente por entidades civis. As melhores iniciativas em termos de televisão pública e educativa ainda vêm de emissoras que têm algum tipo de ligação com o Estado. As poucas TVs comunitárias, obviamente, não têm a penetração que as grandes redes comerciais possuem. Então, o veículo que oferece mais potencial, mais possibilidades para se fazer comunicação comunitária é mesmo o rádio, que é muito mais simples de operar e tem um custo operacional infinitamente menor que o da televisão. Pois bem, eu resolvi visitar as instalações da Rádio Ralacoco, a rádio comunitária da Universidade de Brasília. Fiz lá uma doação de alguns LPs antigos que estavam amontoados num canto aqui em casa e aproveitei para bater um papo com dois alunos que atuam bastante na rádio, a Liana Lessa e o Manuel Carlos, o Manu. A Liana só chegou depois, quando eu já tinha começado a gravação. Então, nessa primeira parte da entrevista, quem falou bastante sobre o histórico, o funcionamento e a programação da rádio foi o Manu. Vamos ouvir a matéria. This is Radio Freedom. Ok, essa é a Rala Coco 104.7. O Manu, que está com a Rádio Rala Coco desde o seu início, desde 2001, não é isso? Desde 2001. E conta como é que foi, como é que surgiu essa ideia, como é que isso foi levado adiante, como é que foi? No começo, né, no início, era uma rádio comunitária, né? O sindicato dos professores aqui do UNB criou uma rádio durante a greve de 2001, nacional, né, dos docentes e funcionários, para uma rádio para contrapor assim, a visão que o Ministério e o governo tinham. E durante a greve, a rádio acabou, né, terminando, assim, a greve acabou, eles não tinham mais recursos. Acabou só que, nesse meio tempo, os estagiários dessa rádio já eram alunos aqui da UNB, do CEUB, que se interessaram pela fazer rádio, né? Então, antes de acabar, já tinha um grupo formado que decidiu que queria, com certeza, criar uma rádio própria, né? Quer dizer, a proposta inicial era ser uma rádio comunitária voltada para os funcionários da UNB, mas aí os alunos foram tomando conta? A ideia inicial era ser um instrumento da greve. Certo. Dá pra dizer que é isso. Só que como acabou a greve, acabou esse projeto, não fez mais sentido pra quem estava bancando a experiência, que era os sindicatos professores. E os alunos decidiram tomar conta dos equipamentos que estavam lá e começaram a transmitir experimentalmente. Né? Como é que foi a questão legal? Que eu me lembro que no início parece que houve uma questão relativa à Anatel sobre regulamentação de rádios comunitárias. Como é que foi que vocês tramitaram isso aí? Na verdade, a gente ainda está, isso aí ainda está tramitando, porque acontece o seguinte, o processo de rádio comunitária no Brasil, você precisa encaminhar um processo de criação, de pedido de autorização para o Ministério das Comunicações, que dá ou não esse aval para você operar. Só que, na época, a gente já tinha um processo de pedido de rádio comunitária, da época da Ultra FM, outra experiência, de 99 por aí, encabeçado pelo DCE, aqui da UNB. Só que o ministro estava tramitando e tal, e há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, o governo decidiu não dar essa concessão. Então a gente ficou, a gente estava meio que esperando essa decisão, e agora a gente está bolando um outro pedido de rádio comunitária, só que não exatamente uma rádio comunitária. Por quê? Porque nessa recusa do governo, eles alegaram que a UNB não era uma comunidade, portanto não mereceria ter uma rádio comunitária. Ah, qual é o critério de comunidade para eles? Pois é um critério bem, eu diria, político, né? Porque na lei tá dizendo que é uma comunidade geográfica, né? Essa aqui é uma comunidade, além de geográfica, se você entender como comunidade da UNB, os arredores aqui, onde tem vários estudantes, na casa do estudante universitário, professores, funcionários na colina e vários estudantes que moram aqui nas redondezas, né, em repúblicas. E é uma comunidade geográfica e uma comunidade de interesse, sobretudo, né? Já que várias concessões estão sendo dadas aí por interesse, assim, para associações religiosas, para associações de bairro e tal. Então, assim, não dá para entender muito. Tem pesquisas que mostram que o critério realmente é político. Você precisa. 70% das autorizações que foram concedidas nos últimos anos tinham algum padrinho político por trás. Então, assim, a gente não tem nenhum padrinho político, assim, tirando alguns professores que já se manifestaram favoravelmente. A gente está buscando a assessoria jurídica da ADUMB, né, da Associação dos Docentes, dos Professores. E agora é um novo ciclo, assim. A gente vai ver se a gente consegue via uma liminar para continuar funcionando, porque a autorização mesmo desse governo, ainda mais agora com o novo ministro das Comunicações, Hélio Costa, né, um representante da Aberte, um lobista da Aberte, lobista não, um apoiador da Aberte dentro do Congresso Nacional, que agora é o novo ministro das Comunicações, vai ser muito difícil a gente conseguir uma licença para uma rádio dentro da universidade, que é um lugar de contestação, um lugar de muito mais liberdade do que a maioria do Brasil. Um abraço para a dona Regina aí, que está zelando pela integridade física do nosso comentarista e narrador, Charles Pilsen. Agora, como é que é a programação da rádio? O que vocês passam, geralmente, para o pessoal? É bastante livre, assim. Se vocês, qualquer pessoa que tenha algum vínculo com alguma pessoa aqui da rádio, que seja um vínculo de oi, tudo bom, vamos lá fazer um programa, já basta para poder vir aqui tocar seu programa. Assim, apesar dela estar localizada geograficamente dentro da universidade, você não precisa ser aluno, você não precisa ser professor nem nada para vir tocar o programa. É, a gente já teve experiência de alunos do Leonardo da Vinci, um colégio de segundo grau daqui, que vieram tocar programa. É, gente do MST que já veio fazer programa. Gente do Varjão, a comunidade aqui perto, pobre, que a gente traz o pessoal aqui para fazer programa, fazer oficina e tal. Então, assim, depende muito das pessoas que estão envolvidas naquele semestre, né? Porque a pessoa normalmente vem aqui, faz um semestre, aí a rádio para nas férias, geralmente, e volta no outro semestre. Então depende muito do grupo que vem aqui tocar programa. É, alguns fazem os programas mais musicais, né? Apresentando músicas alternativas, outros fazem mais entrevistas, bate-papos. É, varia muito, assim. É, nesse semestre passado, que eu lembro, tinha um programa dedicado a pesquisas, né, e trabalhos aqui, tanto de alunos da graduação, da pós, professores e tal. Tinha programa só de música mesmo, de explorar as raízes das músicas, dos instrumentos, que era o Panela, do som, do Geninho. É, o nosso, eu tenho um programa com o Fernando Paulino de esportes, né, o Extracampo. É, um programa que está associado a um projeto de extensão aqui, o SOS Imprensa, que fala sobre as vítimas da mídia e abusos, né, dos veículos de comunicação. Então, assim, varia muito com um grupo que decide tocar rádio num determinado semestre. Maravilha, um abraço para a Carol também, um abraço para o Felipe Tolino, nosso companheiro de extracampo, de segunda-feira ao meio-dia. Um abraço para os nossos amigos do IESB aí também. Maravilha, um abraço para todo mundo aí que está curtindo aqui a narração mais vibrante da Asa Norte, do Rádio da Asa Norte, Flavinho. E como é que tem sido o apoio do staff aqui da faculdade, os professores, a Nélia, o Carlos Eduardo, como é que tem sido isso? É meio polêmico, assim, porque eles, pelo menos a professora Nélia, assim, já manifestou que ela tem uma outra concepção de rádio, né, do que vale a pena ser, do que é uma experiência de rádio. E não tem muito apoio, assim. Eles, é lógico que de vez em quando a gente consegue usar o estúdio aqui da faculdade, que é muito bom, para gravar em caráter excepcional essas vinhetas que eu estava te falando, para o Ministério da Saúde. Mas o professor Carlos Eduardo, a gente, na verdade, ele está como coordenador da graduação, então ele está realmente muito ocupado, mas nenhum deles se manifestou muito apoio, assim, até agora, à experiência. Ela é vista até com uma certa preocupação, acho, pela direção da faculdade, porque a gente ainda não tem esse respaldo legal para atuar, assim, né? Respaldo legal, pelo menos formalmente falando. Assim. Vocês são meio que vistos como subversivos ou... ainda tem um pouco dessa imagem, assim. Né? E, bom, você falou aí das vinhetas do Ministério da Saúde, quer dizer que além de emissão, vocês também fazem produção de rádio, né? Produz, então, produtora de rádio. De uma maneira ainda incipiente, porque a gente, como você pode ver aqui, não tem muito o equipamento necessário. Então a gente acaba dando um jeito, procurando outros estúdios para poder gravar isso. É, a gente já teve a experiência com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde Local, que também estava precisando fazer a gente fez uma campanha com eles para o Carnaval. Mas uma campanha, assim, diferente dessas campanhas nacionais, assim, que eles fazem, que não é que não surtem muito efeito, mas eles têm são meio tradicionais, assim, não chegam muito não falam muito a língua das pessoas que, principalmente aqui da periferia, que tem outros referências culturais e não necessariamente aquelas referências das campanhas que são pensadas, produzidas e realizadas todas no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, né? Mas a ideia agora é a gente conseguir equipamento para poder se tornar uma produtora também, fazer produção. Se você quiser fazer uma pergunta por telefone, temos o telefone 307-2461, ramal 245, ou 307-1023, tá ok? Esse semestre, você falou que varia a cada semestre, mas esse semestre foram quantas pessoas mais ou menos tocando essa rádio? Tocando a rádio, a gente tem um semestre meio atípico, porque a gente não conseguiu fazer uma divulgação muito forte com os calouros, então a gente tinha umas 15, 20 pessoas tocando a rádio. Então tinha na prática a programação ficava com alguns buracos, assim, e tal. A gente supria muito com o Marcelo, que ficava aqui muito tempo. Ele tocava programas de músicas de MP3, né? A gente deixa aí tocando e ficava funcionando. E só que nesse semestre, assim, a gente teve em função dessa mudança, assim, da gente querer mudar o transmissor, mudar a antena, a gente acabou no final do semestre interrompendo as transmissões para fazer essa reforma que dá para começar a ver aqui agora, de tratamento de som aqui dentro do estúdio, né? E que a gente precisou interromper as transmissões porque precisou mexer, ferro, martelo, prego e tal. Isso aqui virou uma oficina mesmo, de marcenaria. E em dias normais de transmissão, a rádio funciona em que horário? Olha, geralmente ela começa às 8. Semestre retrasado tinha um programa que começava às 7 da manhã, Bom Dia UNB. E vai até o último programa, que às vezes vai até às 8, 10 horas da noite. Depende, como eu te falei, depende dos programadores e das programadoras daquele semestre. E alunos e professores de outras faculdades, não só aqui da UNB, mas de fora, eles têm demonstrado interesse em produzir programas aqui, em fazer? Olha, a gente tem tido outros colaboradores, assim, de outras faculdades e tal, mas nesse semestre, atipicamente, como eu te falei, a gente teve ficou nas costas de muito pouca gente. Né? Tocar a rádio acabou ficando com poucas pessoas. Mas esse semestre a gente já tá nas férias, né, fazendo várias reuniões, assim, para pensar essa divulgação e conseguir que as pessoas venham para cá para, assim, usar esse veículo aqui, né, que está aqui à disposição de todo mundo. E que, para além dessa discussão de ser subversivo ou não, está sendo uma oportunidade de você comunicar, né? Com o que faltou à esquerda, principalmente porque, quanto aos movimentos sociais e quanto também à questão dos trabalhadores? Bom, na nossa avaliação, embora o perfil, digamos assim, da composição dessa aliança que governou a cidade de 94 a 98, ela viesse com o rótulo de esquerda, por exemplo, né, ela não estabeleceu uma diferenciação clara, tá certo, que fizesse com que os trabalhadores enxergassem no governo do professor Cristóvão Buarque aqui uma verdadeira alternativa para os seus interesses. E quais são as demandas atuais da rádio? Você vê, assim, de mais urgentes, além da instalação física? Mas, assim, tirando essa parte técnica de subir a antena um pouco mais alto e trocar o transmissor, então melhorar a potência dele, que está bem baixa agora, divulgação, conseguir fechar uma grade de programação certinha, assim, com vários programadores e tal. E essa questão legal, né, que eu acho que agora sim a gente está podendo se dedicar mais, pelo menos eu estou podendo me dedicar mais, porque eu estou a minha pesquisa de trabalho de conclusão de graduação é voltada para isso, para esse caráter legal, assim, das rádios comunitárias. Eu vou fazer um intervalo agora, tocar uma música. Daqui a pouco a gente volta aí com a sequência da entrevista. Vamos ouvir agora o som de Analog Pop Kick. O nome da música é To June, no podcast do Alexandre Sena. Day, Sunday, neutral figures in the hallway, no companion at a breakfast on her own. Headlights flashing and the car pull back to small town, staring out the window on her bus ride home. Open the door and on the table in the bedroom, a can of Prozac and a trace of that you find. Found him lying in the gutter. She took him to a doctor, said he stitched him and his leg was fine. Parents and an infant watched the question, sporting worn-out jeans and scratched coat-colored shades. Whiskey and handguns come on interest or redemption at the job center in line, spending good days. Open the door and the table in the bedroom, a can of Prozac and a trace of Atropine. Then one day later found him lying in the gutter. They took him to a doctor's servant, stitches and his leg was fine. Watch the sundown at the beach, he's close to reaching goals which he has never tried. Ask herself, why must it be her destination? A life so hard, she wishes she was still a child. Open the door and on the table in the bedroom, a can of Prozac and a trace of that chipmunk. Then one day later, found him lying in the hallway. They took him to a doctor, seven stitches, and his leg was fine. Aí Analog Popkick com Two Tune, faixa da coletânea Copy Me Remix Me, da Creative Commons. E a segunda parte da entrevista com o pessoal da Rádio Alacoco começa agora, quando a jovem Liana Lessa entra no estúdio. Vamos ouvir. Tudo bom? Olá. Você é Liana? Prazer. Tudo bom, Liana? Eu tô aqui conversando com o Manu a respeito da rádio. Olá. Estamos gravando. Ele já falou bastante aqui de como funciona a rádio e tal. Eu queria saber de você. Você é caloura? Tá começando agora? É, agora passando a veterana, né? Passando a veterana, né? Mas pra você, como é que tá sendo essa experiência de estar tocando na rádio? Ah, é muito, muito interessante, né? Cheguei aqui, fiquei sabendo da Rala Coco, já entrei logo de cara. E de lá pra cá, vim passando várias experiências, né? A Rala Coco teve aniversário, tem antena, tem oficinas, né? Tem bastante coisa acontecendo aqui, é bem legal participar disso tudo. É, mas você entrou, foi esse semestre agora que você... Não, entrei no segundo de 2004. No segundo de 2004. E aí já entrou na rádio agora este, no primeiro de 2005. Não, no segundo, no segundo de 2004. No segundo de 2004 já tava. Já como calor, já começou? Sim. É um exemplo de como assim, essa divulgação da Semana dos Calouros é importante, né? Pra conseguir trazer o pessoal pra cá, né? Foi. Principalmente quando aqui na universidade tá ficando um lugar cada vez mais de... que as pessoas passam pouco tempo aqui, né? Porque se você é calouro, você ainda tem tempo de estudar, de se interessar por outras coisas. Mas aí chega no terceiro, quarto semestre e já está querendo... Consegue para estágio. Procurando estágio e acaba saindo desse ambiente aqui, né? Que é muito fértil para esse tipo de experiência. Claro, a Liana, como está envolvida, então, ela com certeza participa bastante da Rala Coco. Mas como é que você se sente, por exemplo, as outras pessoas que não estão na Rala Coco, na posição de ouvinte? Os alunos, de modo geral, como é que é o clima entre os alunos em relação à Rala Coco? Aqui da comunicação ainda tem bastante público, né? Bastante ouvinte, pessoal ouvindo no CA, ali na secretaria, às vezes quando eles ouvem e tudo mais. Como é a maior a divulgação, tem mais público. Agora, fora daqui, eu já acho menor o público, mas sempre tem um ou outro que conhece a Rala Coco, ouve. Vocês já fizeram debate aqui para a eleição do CA, para reitor também vocês fizeram? Esse semestre, essa eleição foi meio diferente porque houve dois ou três debates no processo todo. O processo eleitoral durou 3 semanas. A gente propôs um debate para os candidatos, mas como tinha que ser um debate autorizado pela comissão eleitoral, eles não quiseram. E era proibido ter um debate com que não tivesse todos os três candidatos, então... A burocracia acabou passando por cima do processo democrático. Como é que vocês fazem, né, no caso de externas, fora, gravações fora do estúdio? Vocês têm um link ou não? Vocês vão com o gravador mesmo? Como é que vocês fazem? Com o gravador. Não tem um link ao vivo, digamos, que faça? Não, ainda não. Ainda outra não. Demanda aí, ó. Ainda não. Equipamento um pouco caro, assim, né, pra realidade da rádio hoje em dia. Mas, assim, é o ideal, né, pra você poder fazer um link aqui no NB, em qualquer lugar. É isso aí, segue o futebol aí, Cruzeiro, tocando a bola no meio campo, parte para o ataque, agora sim, desce o Cruzeiro, opa, a bola acabou esbarrando no Igor, no Fabinho, que vinha fazendo a cobertura ali, e bola com o Flamengo. Aliana, você só trabalhou aqui no estúdio ou já fez reportagens externas? Não, só aqui e oficinas da rádio. Como é que são essas oficinas da rádio? Olha, a gente planeja assim, né, dependendo do público, quem vai participar da oficina. Tem até uma agora planejada para semana de extensão, né, para a próxima. E assim, é uma introdução à rádio, né? A gente traz a pessoa para conhecer aqui da experiência e tal. E debate alguns textos, né? Depende do tempo, lógico, né? Nessa semana de extensão, acho que são 3 dias. A gente tem tempo de discutir alguns textos de direito à comunicação e tal. E passa pro fazer rádio, né? A gente tem um modelinho de como fazer um programa e tal. E as pessoas põem a mão na massa, né? A gente traz aqui pro estúdio e o pessoal pega o microfone e toca o programa. E quando não pode ser aqui no estúdio, a gente monta a rádio poste, ou na Ceilândia, ou onde for, né? Mas me fala um pouco dessa rádio poste, que nós tivemos aqui, não sei se é da época de vocês, não é, né? Em 96, 97, nós tivemos um projeto experimental de rádio muito, muito bom, que foi lá no Recanto das Emas. Fizeram tipo uma rádio ao vivo. Uhum. Um programa de show de rádio ao vivo mesmo, montaram um palco lá e faziam lá programas como se fossem aqueles programas da Rádio Nacional dos anos 50 e tal. Foi um negócio que realmente teve muita repercussão. O esquema da rádio posse aí do Ceilândia seria uma coisa nesse sentido? Como é que é? A Liana teve mais, acho que na Ceilândia, mas assim, a experiência que a gente tem de outros lugares, assim, é levar um equipamento mínimo, assim, de uma mesa de som, um equipamento aqui pra tocar disco, tá, poder trocar, e microfone, assim, né? É meio pra desmistificar essa história de que fazer rádio é uma coisa que envolve técnica, tecnologia, é inacessível, pra deixar bem ao alcance das pessoas. Aqui no Varjão vocês fizeram isso também? Já, algumas vezes. Tinha até a disciplina Comunicação Comunitária, não era? Que era o Paulinho que levava? Ainda tem, e esse semestre a gente não só montou uma rádio poste, mas levou o pessoal pra fazer um programa na rádio Shekinah FM, que é uma rádio comunitária de lá também, só que é de um pessoal de uma igreja, né? Mesmo sendo da igreja, a gente conseguiu espaço para o pessoal da comunidade, e eles estão fazendo um programa lá todos os sábados. É maravilha, provando aqui que a gente consegue, mesmo morando na Amazônia, esse grande país que é o Brasil, que é parecido com a Amazônia, né, na visão dos estrangeiros, a gente está aqui trazendo essa transmissão com a tecnologia super amazônica aqui. E voltando àquela questão legal, você acredita que ainda esse ano consiga uma autorização ou realmente a entrada do nosso novo ministro vai? Acho que a gente consegue alguma sustentação legal, né? Que seja via autorização, que eu acho mais difícil, ou via um liminar mesmo, né? Que tem várias rádios funcionando assim no Brasil. Tem uma jurisprudência no STJ, né? No Superior Tribunal de Justiça, que é basicamente o seguinte: enquanto o seu processo tramita no Ministério das Comunicações, a Anatel ou o Estado não pode vir fechar sua rádio, porque é uma deficiência do Estado, né, em não julgar o seu pedido a tempo. Só que a Anatel vem desrespeitando isso em vários lugares, então, assim, é uma das alternativas que a gente está estudando para poder continuar funcionando. Mas, na verdade, a gente sempre funcionou assim, sem uma liminar e tal, e eu acho que a Anatel, inclusive, tem um pouco de medo de vir aqui na UNB com a Polícia Federal e tal, e eu acho que eles têm um pouco de medo da repercussão que isso traria, uma repercussão negativa que traria para o trabalho deles. Porque tem toda uma periferia estúpida, ignorante, miserável, pobre, tá certo? Que preferiu dar o voto atrasado, tá certo? Para um oligarca de Lusiânia. Mas aí você tem que fazer a seguinte pergunta: bom, mas o professor Cristóvão Buarque se elegeu com esses mesmos votos em 94, tá certo? Ou seja, foi essa mesma pobreza, foi essa mesma periferia, foi esse mesmo povão que garantiu os votos e garantiu a vitória da esquerda também em 94. Agora, para encerrar, para vocês, para cada um, como é que é a experiência pessoal? Então, assim, para a gente estar fazendo essa rádio, para vocês, o que vocês sentem que pode acrescentar no currículo profissional de vocês, no currículo pessoal mesmo? Enquanto agradecimento. Aquela pergunta bem clodovil. Fácil, né? É tudo um processo kármico. Ah, Rala Coco é muito bom, né? Um processo que a gente passa. já aprendi demais aqui, a tomar coragem mesmo, vir aqui, por mais que você esteja por trás ali do microfone, você sente uma vergonha até, mas você começa a se preparar mais, você tem que ver o que você vai falar, você não pode falar qualquer coisa, né? Ah, muito bom, e depois você poder falar, ó, pessoal, ouve a Rala Coco, tem programa, tá acontecendo, é bem bacana, e chamar o pessoal também pra participar, muito legal. E pro Manu que já tá há 4 anos? Tava pensando, né, quando a Leandro tá respondendo, como que a gente começou, qual que era a ideia, né, que era basicamente falar, botar a voz no ar, né, ocupar esse espectro que tá cheio de rádios comerciais, cheio de rádios institucionais, né, e hoje em dia o que ela é, né, que acaba, a gente tá, acho que o potencial da rádio tá se realizando mais como um polo de fomento a novas experiências de rádio, né, tanto... É, toda vez que a gente vai, faz uma oficina, seja aqui na UNB, seja fora, em qualquer comunidade, a gente sente que a gente deposita uma semente naquela comunidade para gerar uma rádio mesmo lá, né? A gente não quer ser os únicos a ter uma rádio, a ser subversivos e tal. A gente quer... eu tô falando em nome, não sei se eu tô com autorização para falar em nome de todo mundo, mas assim, a gente acaba... gerando essa ideia, né, de que, poxa, você tem direito a comunicar. É um direito que está assegurado na Constituição, tem vários momentos da Constituição que te asseguram esse direito, só que por inércia, pela tradição despótica, né, nesse país assim, de monopólio da comunicação, de monopólio da terra, de vários direitos, né, as pessoas não sabem que isso é possível, né? E a gente está fazendo isso possível e quer que outras pessoas também descubram como que é possível e como é legal também, como é bacana assim, fazer rádio. Assim. Não precisar só ser ouvinte, né? Você poder participar dos dois pontos assim, né, da comunicação, ser tanto receptor como emissor também. O lance é plantar sementes, né? Fazer multiplicar a ideia. Então, que haja rádios comunitárias espalhadas. Por todo o Brasil, por todas as universidades. E a gente não está sozinho, né? O mais legal é isso, porque quando a gente participa de encontros, teve um pessoal que foi para o Fórum Mundial dessa vez, pessoas aqui da Rala Coco já foram outras vezes, a gente vê que a gente não está sozinho, tem várias outras pessoas plantando várias outras sementes em vários lugares do Brasil. Então, assim, é uma mudança cultural, né? É mais lenta, lógico, não é que nenhum decreto-lei que muda na hora, mas tem uma força, eu acredito, muito maior, porque parte de baixo para cima. Essa foi a entrevista que eu fiz com o Manu e a Liana, da Rádio Rala Coco, da Universidade de Brasília. Vocês viram aí uma experiência bem sucedida de rádio comunitária. Dessa vez eu consegui estourar bastante os 30 minutos regulamentares. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html